ficar boba e sorrir. Se já é pra chorar, não olha e nem liga pra mim, apronta do princípio ao fim, pois sabe que vai me atingir. Amanhã.